08. Chega na escuta. Chama Recife no 3325, alternando no 251. 3325251, Recife. Bom dia. Bom dia. Boa noite, oceano identificação, chegada Bonf, desce ao 060. Chegada Bonf, 060, Juro 64. Então, Estado 4, Solão Juro 6, nível direito, táxi Alfa e Juliette, para área remota na minha escuta. Relativo, Alfa e Juliette para na sua escuta. Confirma a posição? Para área remota, ok? Estado 1. Então, ativo Alfa e Juliette para a área remota, 5344. 5837 está livre da restrição e pelo ADS a 2000 pés, ajustado no 013, livre LS, aposta estabilizado. 2000 pés autorizado, livre LS, web 5837, livre aposta estabilizado. Voo 1643, descida para 4000 pés, ajusta 1013. 4013, voo 1643. Mike of Mike, prossiga, torre. Confirme o PAB. Ali o acionamento, chama para o táxi, para voo local, vai para o táxi posições. Fechando para decolagem, ajuste no 013, Mike of Mike. Autorizado, chame táxi. Da web, muito boa noite, acione a identificação da presente voo ITAP descendo ao 050. O 643 está livre da restrição e piloto tem descido autorizado até 3000 pés, o justo no 013. Livre da restrição e piloto, 3000 pés, o justo no 013. Seu like. O táxi decolar inicialmente para o Açu e vai chamar o. Conta, vai poder ficar na minha escuta, ok? Ficando atento só para a instrução de abandonar o setor quando tiver alguma aproximação. Para o táxi, chama 6224, com 1905 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Recife. O táxi, confirme seu problema. 105. Tá livre, chame no ponto de espera pronto. Ele tá com a ponto de espera pronto, 6224. Estou autorizado a decolar a curva à direita para o parque de pessoas mantendo em escuta. O vento 100 graus, 10 horas. Eu vou ter umas aproximações agora na sequência, Mike. Fique na escuta para afastar, ok? Continua meio controle. Siga controle. O presidente está autorizado a seguir pro de Duna, o 5716. Duna, 5716. 5837. Siga 537, na escuta. Passando Duna, complete nosso metrô. Rio 98, decimal 62, até um bom pouso. Chamando torre agora, 118-62, 5837. Obrigado, boa noite. Bom final de semana. Igualmente. O Gol 1643, desce agora 2.000 pés, o ajuste 1013, livre LS, passo estabilizado. 2.000 pés e 3, Gol 1643, e passo estabilizado. Sai de pulso. Tá pronto. Ingresso de decola direto? Tá pronto, é. Autorizado, ingresso de decolagem 1.00 graus, 1.29.624. Mas vou fumar que manter inicialmente afastado do próximo Itapão, aguardando para prosseguir para o parque de exposições. Ok, é só esperar essa aeronave também na final aí, né? É, afirmativo, tem essa, depois mais umas 10 milhas atrás tem outra, ok? É, mantém a escuta permanente. Ai, que... Ah, 1-0, baixada travada, web 537. Ciente, aguarde autorização de pouso. Ciente, web 537. Redução 1809. Livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado livre pouso para F5837. 6224, decolou 28, controle 19-8. 19-8, 6224, boa noite. 537, mandou um helicóptero aí à sua direita, ele está evoluindo aí, vai evoluir para o evento que está acontecendo aí no parque de posições, mas você permanece no máximo 500 pés, não se aproxima da final, ok? Gente, abre o 537. Ajuda. Maracajú 2000 pés, Projama, Jô Maracajú, Xané 62, 24. Estabilizando com o campanista, Gol 1643. Gol 1643, complete nosso, chame torre, frequência 118, decimal 62. 18,6, muito obrigado, boa noite. Boa. 7-16, desce a 2 mil pés, ajuste no 013, livre LS, passa estabilidade. Desce 2 mil com 1.003 ajustado, vai reportar estabilizado no LS, 7-16 web. Mas como é que observa a nave da Gol agora aí, a sua lateral, na final da 1-0, e se aproxime por trás da aeronave para o parque de posições, manter a escuta permanente. Ai, que graça. Aulas 30, direita, táxi Alfa e Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3, na sua escuta, F537. 4-3, na minha escuta? Afirmativo, passou externo, baixo de checado. Querido Pouso, informa o teu helicóptero à sua direita, que está cobrindo o evento aí no parque de exposições. Ele está na escuta da torre, ciente das aproximações, não interfere na final. Querido Pouso, 1900 graus, 129. Ciente, vou na 643 de Rufus. Muito boa noite, do presente voa Duna, desce a 2 mil pés, ajuste no 013. Duna, 2.000, necessário, TAM 3600, pode manter a high speed. O tráfego à frente do senhor está afastado 50 milhas. Luna 643, solo ao 32, táxi está autorizado via Alfa e Juliette para o gate 612. Alfa, Juliette, gate 612, Luna 643. autorizado, 5716 Web. Objeto 5716, somente para informação, temos um helicóptero a 500 pés, afastado à direita, afastado mais ou menos 2 milhas da cabeceira 10. Completa final, chama a torre 118-612. Então, 186 Web, 5716, por favor. Boa. Ah, passando externo, ok? Abandone o setor e aguarde autorização para o retorno. Mike. Torre Salvador, boa noite. 716 da Web. Transfere nossa custa, trem baixado e travado, tá visando, estabilizado, localizador. Ok, boa noite, o 5716 da Webjet. Temos um Robson, tá cobrindo aí o evento do Festival de Verão, à sua direita. Já tá afastando-se aí do setor, não interfere com o pouso. Tá livre o pouso na 10, o vento é de proa com 10 nós. Transite do tráfego, Web 5716, pouso autorizado. O Mike Wolf, Mike, fique atento ao banho da Webjet. Assim que o mesmo passar aí através do parque de exposições, tá livre o retorno, mantendo minha escuta. Ai, que grato. Mike Wolf, Mike, tá livre, retorna. Ah, que retorna. Objeto 5716, solo aos 38. Tá livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. E fique atento ao sinalizador no pátio. Via Alfa, Kilo, pátio 3, vai ficar sem sinalizador 5716. Channel 4, muito bom dia. Acionando a identificação, chegada maré, desce a 4 mil pés. O ajuste na 013 está livre de restrições de altitude à frente. O gol 17-14. Ok. dos meios são indicadas? Da presente Rui Itape. Da presente Itape, Bona 714. Da 3600 indicada? É, estamos com 2309. Gente. Dois meia, redução 2309. Qual é a velocidade? 3226, redução 239, 230. Flores, Salvador, 132, passando a sexta Alfa, bom dia. 3891, bom dia, senhora identificação, chegada a Bonfi, desce ao 050. Ao 50, identificou, 3891. 3600, está ali final LS, cabeceira 90 de Salvador, reporte estabilizado. Reporte estará estabilizado no final do X-Ray, 3600. Salvador, muito boa noite. 1805, cruza nível 220 para 1250, está na Prodimari, entra a informação Arco. 1805, boa noite, aciona identificação, chegada a maré, descendo ao 060, redução 2509. Maré na sua, desce para o 060, reduz 2509. 1805.